10 grau 07 nós. Reporta no solo controlado, Michael Mike. Ai, que graça. Alfa Victor Juliette, confirme a posição. Alfa Victor Juliette está terminando de acender para 1,93, tá? Ideal de base para a realização de 360 vertical. Alfa Victor Juliette, está visual com a aeronave iniciando o pouso direto no pátio 5, sem interferência com a aproximação da pista 10 e da pista 17. É visual com a R44, Alfa Victor Juliette. Ciente, Alfa Victor Juliette. Inicial o pushback no 06, ok? Me chame iniciando no 077, agilizando para não atrapalhar o Airbus Datan, que vai iniciar também no 10. Agradeço, seu amigo aí, está iniciando imediato no 077 Gol. Vertical da cabeceira no 7, confirma? Aqui é. Autorizado 360, pelo Alfa Victor Juliette na vertical da cabeceira 17. Autorizado 360 na vertical da 17, Alfa Victor Juliette. Alfa Victor Juliette, após 360, deseja toque arremetido na 17? Ativa. Ciente, chama pro toque arremetido o Alfa Victor Juliette. Chama pro toque arremetido, Alfa Victor Juliette. Mais um, mais um toque. Golf Mike, seu solo aos 4-2. Próxima vez que o senhor for decolar de uma área tão perto assim do aeródromo, o senhor, por favor, entre em contato com a Torre Salvador. Ok, eu entrei em contato, agora eu fiz a notificação. Ciente, Mike Golf Mike, mas o senhor tem que coordenar com a decolagem com a Torre. Ah, eu também o controle, desculpa. Ciente, Mike Golf Mike. No 399, decolado aos 43, controle 120, decimal 8. 208, boa tarde. Hoje Petrolina, né? 314. Foi boa tarde, igual 399, decolou na frente toda. Controle Salvador, gol 1399, deu coluna, fui escolhido. Foi. 399, contato radar, só 360, saída da. Bel 360, gol 399. Victor Juliette, chama na final da 17. Quer? Porque ela pra confirmar o vento. Chama na final, não vai ser o Victor Juliette. 080 para a Porto Seguro. Agora, mantenha o 080, apenas aguarde confirmação, eu vou coordenar com ele. Ok, obrigado, irmão. Estamos no autorizado 080 final. 080 final, obrigado, irmão. Nada. Torre Salvador, controle Salvador, Índia November Alpha, visual com campo. Índia November Alpha, chame torre, 1986, vou pouco. Chamar a torre no 1986, de November Alpha. 186 a bordo, 3,25 de autonomia, alternando Guarulhos. Índia November Alpha, autorizado final no 7, reporta 3 milhas, cabeceiro no 7, forma aeronave Charlie 150, efetuando toque remetida, pista no 7. Ciente do tráfego, reportará 3 milhas da final da no 7, no November Alpha. Transponder 01 no 71. O POB de 173 está alternando Campinas com 4 horas de autonomia. Via Pátio Indial, foi no ponto de com a torre, frequência 186, ajustado no 012. Pátio Indial, quando estou de espera, 118, decimal 6, 1012, eu ajuste no 077 gol. pessoal no trip 5241 no pushback e acionamento. Fase 3 autorizado, sumi táxi. Vai lá, 41. Jet Tango Zulu, serviço radar encerrado, 30, corre 56, no desse site. Salvador, chame o controle Delta 120 decimal 1 no bom. Controle Delta 120, muito obrigado, irmão, bom feriado para todos. Igualmente. Então, após o segundo, que é o Airbus, se livre, posicionamento sumitaxi. Gente, após a segunda aeronave, que é o Airbus, está livre o posicionamento na 01, no 9925. Chanel 63 no 4, chame Recife 125, 45, alterna 1268, sim, bombo. 125, 45, alterna 12685, Chanel 63 no 4, uma boa tarde. Pede pela direita. Recife, pede pela direita, agora o 7 Tarde, gol 1077, próximo ponto, espera no zero, pronto. Uno 077, a linha decola pista 10, vento 1, 10 grau, 09 nós. 110 com 9, a linha e decola imediato no 077, gol. O ilhote está na perna do vento da 17, autoriza procedimento 180 lateral. Firme, comece o procedimento. O trajeto da cabeceira 17, já iniciou a curva para final base e final curta. Negativo devido a tráfego ingressando na final da 17, 1 de novembro alfa. Certo, então vai prosseguir tráfego de tráfego normal, acesso do ilhote. Mil pés, ajuste no 0, no 2, fique atento ao tráfego, Charlie 150, em sentido contrário, prosseguindo para 17. Mantenha pro norte aguardando instruções de base. Tá, mantendo aqui a perna do vento da 17, está ciente do tráfego, confirme, mantém pro norte para o projeto. O pushback no 01, na mesmo perfil de saída do senhor. Então, devido à performance, o senhor irá prosseguir como número 2. Está autorizado o táxi até a saída do passe 3. Até a saída, ciente o 5241. 077 gol. Ainda na VBL, autorizado pouso, pista 17, vento 1-10 grau, 09 nós. Afirmativo, livre pouso, Ainda na VBL. O Tantra 217 no ponto de espera, pronto. Tantra 217, mantém ponto de espera. Controle Salvador, boa tarde, gol 1395. Gol 395, acione identificação de 0050, vigilante, chegada amarela. Chegada amarela, descendo 50, gol 1395. Da 36 dias noroeste de Salvador, mantendo 2410 pela minha apresentação aqui. Como é que melhor seria via litoral sul, confirme. Ok, então está autorizado sobrevoo para Bahia de Todos Santos, a 506, decolando a 5 para o norte, o controle opera 1208, aciona 01144, cotejo. 1208, Trip 5219 para puxa acionamento parte 3. Wolf Mike, qual o acionamento correto? Acionamento táxi de decolagem, Sônia Torre, frequência 1186. Solo Trip 5219, pronto para puxa acionamento, parte 3. Trip 5219, livre, chame táxi. Grato, senhorita. Livre, acionar, chame pronto para táxi. Saída da El. AB 360, saída da El, 1077. Controle Salvador, boa tarde, São 3560, informação isso. 3560, sua identificação, vital 060, vigilância, chegada amarela. 8, aciona 5510, cotejo. Provação nível 360, apesulo 16, saída da El, Leda Bridge, confirmado. Circulagem pista 10, com curva direita. 5 no 0, que eu respondo, eu sou 755. Correto, cotejamento. Quando pronto, chame pushback, acionamento, confirmo o gate. Cotei, vai pushback, acionamento, gate 9, voo no 755. Copiado. Obrigado. Salvo Salvador, é o 925 da Gol para o táxi. 150 agora, autonomia de 3 horas e 35, hotel Galeão. Via Índio Alfa no ponto de espera com a torre no 86, acionado 1012, bom voo. Ciente, 1012, Índio Alfa, vai reportar pronto para a torre 925. Equipe pode seguir a nave da Gol? Afirmativa, até o ponto de espera, quando lá com a torre na frequência 1086, ajuste 1012, bom voo. Gente, quando pronto, 286-5241, grato, bom trabalho. Táxi. Tá, 3217 autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus, 092. Alfa Vitor Juliette, autorizado, tocar RMT, pistão no 7, vento 120 graus, 092. Gente, está permitido, Alfa Vitor Juliette. Mike Golf, Mike, autorizado, dá presente decolagem, informe tráfego na final da... Mike Golf, Mike, negativo, desconsidere, mantenha a posição. Mike. Só aí, vai mandar uma tarde, na frente, que tá bom, mas tem que era pronto. Já... Pro tudo é? E tem que seguir na GT? Tem GI Alpha 118.6 quando pronto, trip 5219, graças a Deus. Final, autorizada, reporte fora do solo. Vento 1-10 graus, 1-09. Torre Salvador, boa tarde, 1925, pode esperar pronto. Uma 925, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 925. Então 3217 decolado 55, chame controle 120 decimal 8. 308, 3217. Michael, Mike para o sol. Mike Golf Mike, decolada 55, chama o controle 120 decimal 8. Mike, grato. 620, saída dela. 660 da EL, 3217. Controle Salvador, é o papapá Mike Golf Mike. Boa tarde. Mike Golf Mike, boa tarde, mantendo condições de live 500 prossegue para as mães, filho e conflito. Negativou pro fundo da Bahia ali, próximo a Mar de Deus, por ali. Qual pro ideal? É agora, 360. Gente, escuta permanente, eu posso ligar no CTR ou pra Mike Wolf Mike. Ai, que grato. Só 3297, poderia voar da El. Pela direita, eu preparo no ideal de base, essa prioridade. Se possível, solicita o 180 lateral, essa é o seu Juliette. extremamente, então reposto para regresso. Mike. 500 pés na proa de Itapuã, reposte avistando o campo Mike Eco Delta. Cerbela? Grande, 314, informe seu... É Cerbela? Tá bom, pensei que fosse preto, obrigado. 110, grau 092. Sim, tirando decolagem, pista 10, grau 925. Tarde, adicione identificação, detonível 070, chegada amarela. 070, amarela. Está pronto para ingresso, se autorizado a linha a partir da Charlie. Tem 52, patrão, autorizado a linha. Autorizado. E mantém cabeceira 10. 4. Cabo Zulu, Juliette. Contador. Controle, Salvador, cordial, boa tarde, amiguete 6720. Vai passando 170, inscrito 160. Web 6720, acima identificação, desta 4.000 pés, chegada bom, que ajuste 10012. 4.000 na chegada bom, com 1.012. Afirmo. Você está presente direto, posição pelô? Não, negativo, mantém o perfil, é o número 5 na aproximação, 6720. Qual o número? 5. A 5, ok. Gol 1077, chame Recife, 1251-133-25, bom voo. 1251-133-35, muito grato. E aí, tá certo, seu Juliette? Gol 1925, decolar 258, chame controle 120, decimal 8. 208, gol no 925, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, eu vou no 925, 1500 na Arbor. 925, boa tarde, contato com radar para 360, saída Arbor. Subida 360, subida Arbor, eu vou no 925. Paulo Salvador, é o 3145, boa tarde, tem que ter informação isso, que autorização Galeão. 3145, confirmando? Afirmo. Galeão, nós temos o 380, aguarde cópia, falta transponder e correr na concentro. Afirmativo, poderia só confirmar a saída? Via Pesulu 10 será a da El Leda Bridge. Del Leda Bridge. Tempo 5241, autorizado, decolagem, pistão 10, vento 110, grau 092. Livre decolagem, 35241. 5.000 gol no 395. 395, após etapa desta 2.000 pés, o ajuste 1.012, autorizada final do ILS X-Ray para pista 10, reporta localizadora. Gente, após etapa 2.000, autorizada ILS, chamará estabilizado gol, o novo 395. 3560, desta 3.000 pés, proa de Duna, ajuste 1.092. 3.000 pés, proa de Duna, da 560, ajuste 1.092. 395, está livre da restrição de altitude? Pode prosseguir na descida até 2.000, 1.012, no ajuste. 2.012, 395. Decolada 00, chame controle 120, decimal 8. 208, 5241, bom trabalho, boa tarde. Você também. Controle Salvador, Zulu Juliette, está visual com a 17. 025, Zulu Juliette Serra, chame torre 118, decimal 6, bom voo. Muito obrigado, vai transferir 18.6. Bom Controle Salvador, boa tarde. Trip 5241, decolado, você escuta. 5241, contato radar, espaço 200 na saída Arco, atenta às restrições na subida. Cumprirá as restrições, o 5241 e solicita 160 final. Autorizado, pode manter o 160 cumprindo as restrições, ok? Cumprirá, 160 final 241. Tá, 3217, chame Recife, 1251, 1233251. 1233325. Fazer uma aproximação alta, a 1300 pés e até a Europa até o pouso. Solo é 1755 no 9 para o prefeito Sonamento. Faz o Luz de Serra no final das 3 milhas, passam 360 pela esquerda. 3 milhas no final da 17 pela esquerda, 360 de Luz de Serra. 1012 no ajuste sem restrições. Direto Duna 4.012 sem restrições. 40 a 206. Bridge, controle e opere 1208, aciona 5527, coteje. Marca que o Delta faça espera no farol de Itapuã. 10, curva direita, da Leda Bridge, controle 208, transponder 5527. Correto, quando pronto, estamos em posicionamento no 04. Chamará. A escuta prossiga. Está sem informação, está seguindo o tráfego 12 horas, 10 milhas. Com a Airbus 320 da TAM, o senhor segue esse tráfego com uma hora 3 na aproximação, ok? Ok, então vamos reduzir agora para 230 nós, azul 4206. Bom, o Filtro Gilete confirmando, vai tocar e remeter na 17. Vai tocar e remeter, vai fazer o bilhete. Até o peso para trás, o próximo. Gente. Segundo para pouso, agilizando na medida do possível. Gente, está completando 360, vai reaproar 1-7. Tá, muito bem, obrigado. Vai atingir 3.000, pode prosseguir descendo, TAM 3560. Autorizado, até 2.000 pés, autorizado a final do ILS X-Way, reporte estabilizado, TAM 3560. Já 2.000, contrário estabilizado, 3560. Controle Salvador, é o Tripi, 5219, decolou, está passando 1.500 pés, seu escuta. Contato radar, SOP 200, cumprindo as restrições da Arbor, Tripi 5219. 5219. Alvo Vitor Juliette, change, vento 120 graus, 092. Feche, ele está vendo aqui, dá para Vitor Juliette. Já pronto, 1736, visual, Zulu Juliette Serra. Zulu Juliette Serra, mantenha-se, espera na final da 17, aguardando instruções. Vai manter o 360, aguardando liberação, Zulu Juliette Serra. Solo é o voo 1755 para o táxi PLB 86, 3 horas e 33 minutos de autonomia, alterna Brasil. Via Pátio Engenho Alfa, no ponto de espera acima da torre, no 86, ajustado 1012. Sim, de Via Pátio Engenho Alfa, no ponto de espera, chama a torre 186, o ajuste 1012, igual 9755. Juliette Romeu? Escuta. Detão no 1510, na proa da rotatória, naquela posição iniciará a espera, ok? Ciente, tá 1000 pés em razão de descida. Ciente, grato. Então 3560, reduza para aproximação, complete aliás com a torre 1186, bom voo. 2286, reduzindo 3560, bom voo. Do 4206, desça 2000, reduz a entrada 1809, reposto estabilizado, localizador. 2000-1809, reportarei estabilizado o localizador 4206. Webjet 6720, reparação para sequenciamento, curva direita, proa 240, seu limite será o curso do localizador. Aguarde proa para interceptar. Direita 240, limite é o localizador, mas é o Webjet 6720. 2560, continua a aproximação, guarda pista livre, o ajuste em Salvador. 1012. 3190, boa tarde, aqui na identificação, desça nível 050, vigilância, chegada à maré. 50 na maré, possibilidade de white up. Negativo, mantém o perfil. Mantendo, 3190. Controle Salvador, Gol 9601, está com a informação uísque, boa tarde. Boa tarde, 601 na sua identificação, desça 4000 pés, vigilância, chegada à mão. Reajuste 1012. 4012, Gol 9601. Gol 925. Prossiga 925. Centro Recife no 260, alterna no 288, bom voo. 260, 288, gol 1925, obrigado, boa tarde. Alfa Vitor Juliette mantém no 1510, inicia espera com curvas pela esquerda na presente posição. Confirmando Alfa Juliette e Romeu, espera pela esquerda na presente posição. Esquerda, né, 500, Alfa Juliette não. Do 4206, reduza para aproximação. Reduzindo 4206. Controle, o Trip 5241 poderia voar direto Conquista? Negativo, mantenha após Arbor, eleva o 52, corrigindo 5219. É o 5241 que pediu, senhor. Conquista, eu tenho aqui no meu plano Montes Claros, confere? Positivo, mas Conquista está no nosso plano, bloqueia Conquista após Montes Claros. Ok, gente, negativo, mantenha o perfil conforme previsto, porque o seu voo a Conquista da presente vai interferir nas descidas, ok? Positivo, então 4-1-5. Web 6720, reassuma a navegação na rua de Duna, vista 2000 pés, autorizado final do ILS. Duna 2000, está autorizado o ILS, chamarei o localizador, por exemplo. A torre 1862, é bom pouso? 1862, obrigado. Boa tarde, 4206. Juliette Romeu, completo 360, prossegue rotatória. Olha, arma de acionamento. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 4206, passando externo, baixada travada, visual. 4206, continue aguardando pista livre, informa o tráfego, helicóptero vai fazer pouso parado na 35, continue aguardando, liberação da 10. Apertei, sente, nossa escuta para autorização, 4206. Mike Eco Delta, uma centena, 8 nós, ajuste 1012, autorizado, pouso parado, carteira 35. Autorizado, pouso parado na 35 para o Mike Eco Delta. 560, Zulu 1, direita 219. 219, direita 3560.